Boa tarde. Posso ajudar? Quanto é essa rede aí? Qual? A maior? A maior custa R$140. R$140? Ah, é cara demais. Esta aqui, a menor, custa só R$93. Então vou levar essa aí. A senhora deseja mais alguma coisa? Esses brincos, quanto custam? Custam R$36,50. São feitos à mão. Então levo os brincos e a rede. Quanto é?